Ah, o senhorio quer aumentar a renda da casa de novo. Arrendar uma casa hoje em dia é caríssimo. Quase valia a pena comprar um apartamento, não achas? Pois valia sim. Só é possível comprá-la pedindo um empréstimo ao banco. Mas os juros estão tão elevados. Precisamos de um apartamento com 4 quartos, sala de estar e de jantar, cozinha e pelo menos 2 casas de banho. É um apartamento muito grande e certamente muito caro. O Luís Filipe começa a estudar já no próximo ano e se calhar quer ir viver com amigos numa república. Pois é. Enquanto as crianças são pequenas, precisamos de um apartamento espaçoso. Depois, os filhos saem de casa e ficamos os dois sozinhos dentro de um apartamento enorme. É muito trabalho para limpar. Pois é, nessa altura podemos vendê-lo e comprar outro mais pequeno. Não precisamos de decidir já e vamos pensar melhor nas vantagens e desvantagens de ser proprietário.